say la da da dee da. Your empty words made for hurting me. So just before you take it too far, hold my ear, say la da da dee da. Say something you don't mean. So just before you take it too far, hold my ear, say la da da dee da. Your empty words made.